Desde o dia em que eu te encontrei, senti que algo lindo ia acontecer. Não foi por acaso, não foi sorte, eu sei. Foi Deus que escreveu eu e você. Cada olhar, cada gesto teu mostra o cuidado que vem lá do céu. Nosso amor tem um brilho tão forte, tem o toque divino da sorte. Deus é minha razão de tudo, é Ele quem guia o meu mundo. Foi Ele quem trouxe você pra mim, pra fazer feliz meu coração assim. Nosso amor é bênção, é luz, é verdade. Tem cheiro de paz, tem eternidade. E se alguém me perguntar por que eu te amo tanto assim, eu respondo: foi Deus quem plantou isso em mim. Nos seus braços encontro a calma, teu sorriso aquece minha alma. Cada oração, cada amanhecer, agradeço a Deus por ter você. Se um dia a vida nos desafia, com fé e amor vamos sempre lutar. Pois quando não está no coração, nada abala essa união. Deus é minha razão de tudo, é Ele quem guia o meu mundo. Foi Ele quem trouxe você pra mim, pra fazer feliz meu coração assim. Nosso amor é bênção, é luz, é verdade. Tem cheiro de paz, tem eternidade. E se alguém me perguntar por que eu te amo tanto assim, eu respondo: foi Deus quem plantou isso em mim.